Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Queremos, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levarmos até vocês os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres, falando também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo, vem trazer também a fé e a esperança se harmonizando com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando em seus lares para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda e assistência técnica de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito, e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Lembramos também das casas espíritas que nos apoiam: Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós já vamos comunicando que o Rodrigo Costa não está passeando, Rui, está de férias, pegou uma semana de férias, foi com a Camila para Petrópolis. Provavelmente daqui a pouco ele entra em contato conosco aí, e quem está aqui hoje no lugar do Paulinho, do Rodrigo, é o Serginho, né? Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, para participar dos nossos programas, ou então aqui também pelo WhatsApp, pelo Facebook, que o Serginho está Facebook, não, WhatsApp e YouTube também, está sendo transmitido pelo YouTube, e você pode ligar para a gente também para bater um papo, para conversar conosco aqui hoje. Bom dia, Serginho. Bom dia do Serginho. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um ótimo domingo para todo mundo e um ótimo programa aqui. Participe do programa, viu? E nós vamos, então, pedindo para nossa querida amiga, companheira de trabalho, e aquela incansável Graça, para que ela faça a nossa prece de abertura do dia de hoje. Vamos envolvê-la com muito carinho, com muito amor. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja no lar de cada um. Que todos os ouvintes, nesta manhã, possam estar atentos a um novo aprendizado, a tudo aquilo que a espiritualidade permite que nós, simples mortais, passemos para os nossos irmãos, ensinando e aprendendo. Que a paz de Jesus nos envolva e agradeçamos a Deus, nosso Pai, essa oportunidade de aprendizado, porque sabemos que cada vez que aprendemos, nós estamos elevando o nosso espírito, e esta é a finalidade de nossa vivência. Que assim seja, e a paz envolva todos nós nesta manhã e o resto de toda a semana, em nome de Jesus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Casa da Marcela, onde floresce a esperança. E nossa entrevistada de hoje nada mais é do que o grande e famoso Jorge Augusto Gonçalves dos Reis, mais conhecido como Jorge Reis, que está aqui conosco já há 15 anos trabalhando. Mas, como nós dizemos, casa de ferreiro, espeto de pau, que mais? O profeta na sua terra não é conhecido, dá muito mais valor para os profetas de fora do que da sua terra, da sua casa. E assim nós vamos, então, hoje valorizar o escritor Jorge Reis, e tem 10 livros já editados. E o mais recente é justamente A Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Então, nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro de trabalho, Jorge Reis, para que nós possamos valorizar o trabalho que o Jorge faz, que é incansável, que é incessante e é de muita valia para a nossa doutrina dos Espíritos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui. O pessoal estava questionando aqui, por que, que eu não anunciei o convidado? Já estava questionando? Não, falando na cabeça das pessoas. Passou pelo Jorge, o Jorge não falou quem é que vai ser o entrevistado de hoje. Né? Embora muitas pessoas já saibam que seria eu, né? Porque a Fernanda lá da Casa da Marcela já publicou. E quem entrou aqui mesmo agora, há pouco, foi a Lu, Lucinha Almeida, Lu Almeida, lá de Juazeiro, da Bahia, a esposa do Manuca Almeida, opa, dizendo que está sintonizada lá, nos escutando. Então, um grande abraço para ela e para toda a família. Mas então, estamos aí, Rui. Vamos falar aí, também, né? Que mesmo não sendo Casa de Ferreira Espírito de Pau, tinha programado outro entrevistado para hoje que não pôde vir, né? Não, o que acontece é que está sendo criada aqui uma ONG para cuidar das pessoas de rua, que é justamente dando banho, dando alimentação, dando roupa, fazendo a barba dessas pessoas. E tem um rapaz que trabalha comigo lá no Paulo de Tarso, que é o Nobélio, que é um dos voluntários, mas a pessoa que é que está organizando essa ONG, ela está achando que ainda está muito, muito cedo para ela vir aqui, porque elas gostariam de fazer um trabalho... vamos dizer, sem alarde, sem muita propaganda, mas a Bandeirante já fez, a Vanguarda já fez essa propaganda e de outras equipes que estão fazendo o mesmo trabalho, e é justamente isso que é coisa bonita, né, dessas pessoas quererem trabalhar no anonimato, cuidando das pessoas de rua. Eles levam um trailer com chuveiro, com água, com 1.000 litros de água, com aquecedor, através do botijão de gás. Esse aquecedor aquece a água e ela passa através de serpentina, passa a ser aquecida, para dar banho nessas pessoas de ruas. E já tem um pessoal que vai fazer a barba, porque muitas vezes não tem condições de fazer a barba, então o pessoal faz a barba, corta o cabelo, dá alimento e troca a roupa dessas pessoas. E eles então acharam melhor deixar para uma outra oportunidade. Então, bom dia para esse pessoal que faz esse trabalho maravilhoso na nossa cidade. Mas vamos então, Jorge, falar. Mas eu tive essa ideia de entrevistar você, porque eu vi aquela entrevista que você fez na TV Mundo Maior. Que bacana, muito bonita aquela entrevista. Inclusive, a entrevistadora, que você pode citar o nome dela? Maria Zilda. Maria Isilda. Isilda. Muito, muito bacana aquela entrevista que você deu para a TV Mundo Maior. Muito bonita. Nem parece que era o Jorge Reis que nós conhecemos, né? E tão bonita que foi aquela entrevista. Então, nós vamos dar justamente um valor para você, Jorge, que eu conheci há não muito tempo, uns 16 anos, e que nós tivemos a ideia de criar esse programa, que foi um programa que praticamente nós fizemos vira ao ar em um mês somente, né? E foi uma correria para a gente colocar esse programa no ar, e estamos juntos aqui há 15 anos no programa, mas já na AME você foi aluno da Escola de Aprendiz do Evangelho, foi aquele que justamente criou o Grupo Castelã para cantar e encantar nas casas espíritas e onde for chamado, né? Então nós estamos aqui para conversarmos sobre Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Esse livro é muito bonito, Jorge, e merece ser estudado pelas casas espíritas para mostrar muitos aspectos que nós praticamente deixamos de lado, né? Então, um bom dia para você e vamos então entrevistá-lo. Eu fiz uma série de perguntas para que você possa responder. Só tem umas 30 perguntas aqui, viu? Tá bom. Se a gente responder umas 5, já tá bom demais. As 5 tá bom. Mas então, Jorge, quem são Ângelo, Mãe Maria, o Augusto, o Pai Joaquim, quem são essas pessoas, a personagem do seu livro Casa da Marcela, Onde Floresce? Não, antes de falar isso daí, os seus livros estão sendo esgotados, né? Então, quase todos. Nós estamos refazendo agora o primeiro, o livro, né? Entre o Coração e a Razão, temas para reflexão. Deverá até outubro aí está de novo, porque ele esgotou, e nós estamos fazendo uma nova edição pela editora Dionísio, já está pronto, né? Está na última revisão, já fizemos até um boneco do livro. É, os outros livros, Músicas Espirituais, é o que não... É, ele, embora seja um livro assim, que ele é muito bacana, todo mundo que conhece gosta muito, mas por falar de música, é um que não sai tanto, né? Mas aí nós temos o livro também das Sombras ao Alvorecer e Campo de Luz, que também já estão na segunda edição. O Das Trilhas de André Luiz, que está quase esgotando, que foi lançado o ano passado. Nós temos também o livro da Dona Licinha, que a gente fala sobre a Dona Licinha, que aí fica sobre a coordenação lá da Coal, a venda toda dele, né? Que o livro é todo da Coal. Aí tem também os livros de mensagens também. Está chegando agora o primeiro livro de mensagens, que são temas para reflexões, um minuto de reflexão. Está chegando novamente, né? Já está na editora e na gráfica. Deve chegar aí por esse mês ou outro mês, já está sendo refeito. E temos também o Você Se Conhece, que é um livro de mensagens, que sai bastante também. E o livro da Marcela, pela expectativa nossa, pelo esse início, ele foi lançado no mês de maio, mas pela quantidade de procura que tem tido, dos comentários e das saídas do livro, provavelmente ele deve se esgotar rapidinho e já deve sair uma outra edição daqui a pouco. A gente observa que esse livro que você fez, que foi psicografado para você, Casa da Marcela, que coisa linda, né? A gente conheceu o trabalho que o grupo da Marcela está fazendo. Então, eu gostaria que você falasse de quem são o Ângelo, a Mãe Maria, esse personagem do seu livro, que é aquele que justamente... encaminha a gente para vários estudos, para várias visitas, né? Para várias viagens. Quem por exemplo, o Ângelo? Primeiro o Aurélio Augusto, Augusto, meu mentor mesmo, né? O Aurélio Augusto está em todos os livros, que é o mentor principal, que anda comigo mesmo, né? Que me orienta bastante. Aurélio Augusto viveu aqui na Terra até 19 anos de idade. Ele tinha um problema mental. E desencarnou com 19 anos de idade, mas depois a gente vem a saber que esse problema dele com 19 anos, que ele viveu 19 anos aqui, era justamente um resgate de mais de 500 anos atrás, né? Que ele precisou passar por essa dificuldade aqui na Terra. E quando ele volta para o plano espiritual, ele logo, logo se restabelece e retoma o caminho dele, que é um caminho já bem desenvolvido. E graças a Deus ele me procura para a gente começar a desenvolver esse trabalho. Aí como você falou de vários espíritos, não são todos os espíritos que estão no livro da Casa da Marcela, por exemplo, né? O Pai Joaquim é o Pai Joaquim, que é o preto velho, que muita gente conhece, é um responsável pela Coal aqui em São José dos Campos e por muitas casas no trabalho de cura. Inclusive a gente tem até menção do Edson Barbosa lá em Ribeirão Pires, que o Pai Joaquim atua lá também em vários locais. E é um sábio, né? Um sábio mesmo, que orienta tanto Aurélio como muitos outros também. E graças a Deus também a gente tem a participação dele, principalmente no livro, nesses três livros psicografados, que é o livro Campo de Luz, Excursão à Terra, né? E Das Sombras ao Alvorecer, e Na Casa da Marcela. Aí nós temos o Ângelo, que é um dos protagonistas do livro Das Sombras ao Alvorecer. E nas Sombras do Alvorecer também nós encontramos Mãe Maria, que tem uma participação importantíssima, que é vital para o livro, que é Mãe Maria também, que é a decana aqui da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que nós temos o prazer de conhecer. E depois, por ela mesma, nós descobrimos que não é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, embora ela esteja no plano espiritual agora, e eu encarnado, mas a gente já se conhece de outros tempos, bastante. Por isso essa facilidade que eu tenho, tanto com o Pai Joaquim, como com Mãe Maria, né? As pessoas se encontram, né? Existe aquele ditado que fala, até as pedras se encontram, quanto mais as criaturas, né? Então, mesmo em outros planos, a gente consegue acessar esses mentores, que são amigos nossos de longas datas, e a gente vai cumprindo a nossa tarefa do lado de cá. E enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver condições mesmo, forças físicas e forças mentais, estarei à disposição deles para a gente fazer esse trabalho aí de esclarecimento. Que é o interessante que todos os livros nossos, mesmo os psicografados, Rui, eles sempre estão colocando a doutrina espírita dentro. Quer dizer, todas as informações dos nossos livros, por mais difíceis que seja até de se interpretar, elas estão baseadas na codificação. Pai Joaquim, Aurélio Augusto, todos eles fazem questão de tudo que é abordado nos livros deles esteja baseado na codificação espírita, esteja baseado nos ensinamentos espíritas. Se não na codificação, mas em Chico Xavier, em Emmanuel, em André Luiz, que eles são fãs também, né? Então a gente observa, né, Jorge, que esse grupo da Marcela é um grupo que foi criado pela Marcela lá no mundo espiritual para atuar, para preparar pessoas para vir se comunicar, para orientar, para que eles saibam que já desencarnaram. O que, que é? Qual é o objetivo do grupo da Casa da Casa da Marcela e a Marcela estando na frente desse grupo? Hoje está com 23 anos, né? Para falar do grupo, a gente tem que falar um pouquinho da Marcela. Sim. Né? Que a Marcela viveu que essa última encarnação na cidade de Jacareí, desencarnou com 14 anos de idade e foi um choque muito grande, né? Ela desencarna de um dia para a noite, né? Quer dizer, ficou doente durante a tarde, quando foi no outro dia ela já tinha desencarnado. Uma menina com 14 anos de idade, saudável, tudo, né? Na flor da idade, alegre, com vários sonhos. E partir assim de repente para a parte espiritual foi um choque para toda a família e para toda a comunidade de Jacareí. Mas a família da Marcela, o pai já era de família espírita, a Fernanda era muito espiritualizada, que é a mãe. Então, o choque para eles foi muito grande, mas o que, que aconteceu? Eles parece que já estavam preparados para isso. Tanto que depois de 2 meses, a Marcela já começa a abordar a Fernanda, a mãe, para dar início no trabalho. Quer dizer, depois de 2 meses, ela aparece mesmo para a mãe, nitidamente, e fala para a mãe pegar a caneta, para a mãe começar a trabalhar. Ela procura outros médiuns para fazer, para se certificar mesmo disso, e é confirmado. A menina vem, escreve para ela e diz: olha, queria que a senhora pegasse a caneta, que a gente tem que continuar a nossa missão. Então vamos substituir essa dor pelo amor. Aí a Marcela começa esse trabalho no plano espiritual, mas a princípio ela começa esse trabalho apoiada por um grupo, né? Apoiada por um grupo que já existia. Mais tarde, sim, é que ela assume a direção desse grupo, que é a Casa da Marcela no plano espiritual. Ela assume essa direção porque já era dela, ela que não sabia. Sim. Né? E como ela é envolvente, jovem, carismática, inteligente e muito trabalhadora, né? Trabalha bastante, ela agrega ao trabalho dela muitos jovens que chegaram para ser socorridos, para serem atendidos, ela trouxe para o grupo dela, para trabalhar no grupo dela. Então, o carro-chefe do grupo é a consolação. O carro-chefe do grupo é pegar os espíritos que têm condições de passar uma mensagem e trazer eles para passar a mensagem. Mas a casa foi crescendo do lado espiritual e eles também têm um atendimento de curas espirituais, de atendimento fraterno normal, atende hospitais, atende tudo do lado espiritual. Então é um grupo que está crescendo a cada dia no plano do lado espiritual e muitos jovens aqui da região estão atuando junto com eles, porque eles se atraem, né? São muito carismáticos e acabam vindo ajudar os pais, vindo passar uma mensagem, daqui a pouco vão ficando. E a gente hoje tem muitos jovens na casa da Marcela, que foram jovens que foram procurar lá para passar uma mensagem para a família, e ficaram também trabalhando. Então a gente observa que esse grupo da Marcela, né, que é justamente o grupo que faz todo aquele trajeto no livro Casa da Marcela, é interessante que até o meu querido Dodô faz parte, né? Então, o Dodô foi assim, né? O Dodô já atua depois, logo que o Dodô partiu para a parte espiritual, a gente não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida que o Dodô seria um trabalhador, né? Pelo que a gente conhecia ele aqui. Mas a participação dele nesse livro mesmo é que eles estão com problema com o jovem já desencarnado, mas o jovem está com problema de drogas. E eles precisam de uma pessoa que conheça bem esse lado para poder ajudar esse jovem, que o jovem foi, ele foi sequestrado, digamos assim, pelas forças do mal. E a Marcela já conhece o Dodô, que não era a primeira vez que ele vai na casa da Marcela, já vai sempre. E a Marcela pede ajuda para o Dodô para ver se dá para ele ajudar nesse sentido e resgatar esse jovem. Aí entra tem uns três capítulos que o Dodô participa, que é um capítulo profundo, mas divertido, né? Você muita gíria. Exatamente. Mas ele faz o trabalho muito bacana, né, no plano espiritual, para fazer esse resgate, mostrando para as pessoas como lidar com pessoas do lado espiritual que estão com problema de drogas. E a participação dele é muito interessante também, muito bacana a participação do Dodô. Fiquei muito feliz também de ter ele no livro, porque para mim foi surpresa, né? Foi surpresa quando ele... porque quando o Aurélio mesmo, ele chega e fala, o pai Joaquim falou que se tivesse algum problema que a gente não conseguiria resolver, era para chamar ele, né? Aí a Marcela falou, não, mas o pai Joaquim também sabe quem que a gente deve chamar. Aí ela, ela passa, porque ele não fica na casa da Marcela, ele só vem de vez em quando. Ele fica em outro local, em outra colônia, provavelmente, né? E aí ela passa um recado e ele vem. No outro dia ele comparece e fala, não, vamos ajudar vocês sim, vamos... Aí ele sai em caravana para ir atrás desse rapaz, que é muito bacana. É divertido, e a inteligência deles para lidar com isso, sim, né? A inteligência deles para lidar, né? A prática, Mas nós tivemos dia 7 conversando com o Valdomiro Moreira, que tem programa aqui. Ele estava reclamando que nós falamos muito aqui no programa, mas hoje é sua oportunidade de falar bastante aqui, né, Jorge? Então, Valdomiro, um bom dia para você, e não vire de lado, né? Uhum. Não vire para o canto, não, mano. Acorda. E um grande abraço para o Valdomiro. E vamos então para os nossos comerciais, para os nossos patrocinadores, as mensagens dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e vamos colocar aqui, nós estamos na Semana da Pátria. Vamos colocar aqui a música Brasil, do Brasil para o mundo inteiro. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho direção, quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Estamos aqui entrevistando o nosso amigo Jorge Reis, que é justamente autor de 10 livros, e hoje nós estamos desenvolvendo o tema Casa da Marcela, onde floresce a esperança. Jorge, nós falamos onde floresce a esperança, e o que é esperança e consolação que a doutrina espírita prega muito, que a doutrina espírita faz esse trabalho de consolação e traz a esperança? O que significa isso? Rui, o que acontece? A gente tem que fazer essa separação para a gente entender direito. Porque quando a doutrina espírita aparece no cenário para a humanidade, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta para a gente essa esperança. A esperança que Jesus já prometeu para a gente, que Sim. é o Consolador Prometido. Né? Que quando o Jesus promete para a gente o Consolador Prometido chega com a doutrina espírita. E é essa esperança que mostra para toda a humanidade que nós não vivemos só aqui, que o mundo espiritual existe, que ele é pulsante, que ele é vivo, que nós vivemos no plano espiritual, que lá que é a verdadeira pátria, como funciona esse plano espiritual, tudo é mostrado por Allan Kardec. E que existem outros mundos, né? Existem outros mundos, né? Esses mundos são habitados, nós progredimos e os mundos também progredem, como a Terra está progredindo agora, já progrediu de mundo primitivo para expiação e provas, de mundo de expiação e provas para regeneração, como nós vamos entrar. E o ser humano, nós também progredimos da mesma maneira. Tudo isso é mostrado para a gente com a chegada da doutrina espírita, que é a esperança. Então acende a esperança de todos. A gente fica sabendo, poxa vida, o mundo não acabou. Então quando eu morrer, eu não vou me acabar, eu vou para outro lugar. Existem outros mundos, olha, a Terra vai progredir. Tudo isso é esperança, tudo bem. Agora, quando a gente pega o livro da Marcela, a gente entende realmente o que é a consolação. Sim. Porque a consolação é a prática da esperança. E a prática também da caridade. A prática da esperança. Por quê? Aí você está vivendo aquilo. Você está vivendo aquilo. Quando uma pessoa procura uma casa espírita para uma carta consoladora, ela já tem esperança. Porque se ela não tivesse esperança, ela não ia lá. Ela está querendo ser consolada. Então, esperança ela já tem. Ela está procurando consolo. E através... Não é que ela vá acabar com todo o sofrimento, acabar com toda a dor... Mas ela começa a prestar atenção muito mais na saudade, ela começa a se ligar muito mais no ente querido dela, através dessa consolação que chega. Fala, olha, ele está lá, ele está falando que ele está bem, ele está falando que ele está melhorando, ele está falando que ele está progredindo. Eu tenho certeza disso, eu estou sendo consolado por isso. A saudade nunca vai acabar, Sim. como a Marcela coloca no livro, uma frase muito bonita a gente coloca no livro, que ela diz, a saudade é o elo que liga as pessoas que se amam. Então, saudade nunca vai acabar. Faz 5 anos que o Dodô partiu e a gente continua com saudade dele. E você e a Regina continuam com mais saudade ainda, que são os pais dele. Isso é salutar, isso é benéfico para todo mundo. Porque saudade, a gente fala, não, vai passar. Não vai passar, saudade não passa. O que a gente não pode ter é revolta. O que a gente não pode ter é apego, né? Achando que a vida só seria melhor se a pessoa estivesse aqui. Quem sabe se a pessoa se é melhor para a pessoa, é a própria missão dela. Já passou a fase dela aqui, está na hora dela estar em outro lugar. Então, cada um está no lugar que tem que estar. Agora, a saudade é que liga isso aí. Eu falo assim, nós só vamos esquecer no dia que a gente tiver Alzheimer. No dia que a gente tiver Alzheimer, a gente esquece. Se não tiver Alzheimer, não esquece. Ninguém esquece. Né? Se você ama, você não esquece. Não. Esquecimento é demonstração de falta de amor. Porque inclusive tem um ditado que eu uso muito, dizendo que a saudade é a presença dos ausentes. Exatamente, exatamente. Mas, Jorge, a gente vê que você falando, que no livro, por exemplo, a gente vê que a Marcela, ela está tão presente, atuando... que a gente simplesmente parece que existe uma parede, né? Nós estamos aqui, ela está do outro lado, mas é tão próxima a presença dela, tanto do Dodô, por exemplo, que é tão próxima a presença deles que a gente não só sente a falta física, mas a espiritual a gente está sempre junto, sempre pensando, sempre lembrando, né? E é isso que fala no livro também, no livro A Casa da Marcela, daquelas crianças, né, que desencarnam cedo, a falta que ela sente também no mundo espiritual dos pais. Exatamente. O grande objetivo do livro, no começo, que o pai Joaquim convida a Marcela para ir até Campo de Luz, né? E esse livro, o começo do livro, se passa em Campo de Luz, que é uma colônia espiritual. E ela vai lá para fazer um seminário. Ela vai lá para falar sobre consolação, né? Para falar sobre esperança, para falar sobre consolação para as pessoas lá. Olha que coisa interessante. Porque a gente fica pensando que é só a gente que precisa. Não. Né? Que é só a gente que tem que ser consolado. E os que já foram? E os que estão lá? Ativo e depois de perguntas e respostas. Muito legal, muito instrutivo essa parte que ela coloca lá. E o outro objetivo, aborto provocado, aborto espontâneo. Então, tudo isso ela mostra para a gente lá. A situação de cada criança dessas que estão lá. E as crianças, como elas são tratadas. E ali a gente vê também, por que que crianças, existem crianças que chegam lá, elas já retomam logo a fase adulta, né? E outras crianças continuam crescendo normalmente, né? Então, ali é explicado todos esses fenômenos, entre aspas, que existem, né? É, porque o espírito, ele não é criança, né? Não, nós temos uma questão, eu acho que é a questão 301 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, que a criança não teria necessidade de ficar bastante tempo no plano espiritual. A criança, ela chega lá, ela já deveria retomar logo o que ela era, né? Trabalho com os pais, para poder eles se tranquilizarem, para poder eles mandarem essa ajuda para essas crianças lá, para elas se desenvolverem rápido, e eles conseguem também crescerem melhor, eles conseguem se adaptarem melhor, quando eles não recebem esse impacto de sofrimento daqui, né? É, porque você mencionou a 301? Acho que é 301. 391, né? Uma coisa assim. É, não, não sei. Aí, é 381. 381. É. Então, 381. Nós temos aqui 381. O que que diz aqui no Livro dos Espíritos? Aqui está dizendo... 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu... vigor primitivo? Exatamente, certo? Tá perguntando e a resposta é dizendo, deveria. Assim né? Deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal, entretanto ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. É. Então, enquanto ele tiver toda essa ligação, todo esse impacto, ele não... Porque o certo seria... Por que que a gente fica na erraticidade? Esse é o questionamento, é esse. Por que que nós ficamos na erraticidade? Nós ficamos na erraticidade porque a gente precisa purgar. A gente precisa analisar o que que aconteceu nessa encarnação, fazer todo o levantamento das nossas vidas, os pontos certos, os pontos errados, para a gente preparar para outra encarnação. Agora, uma criança precisa disso? Ela só viveu um pouquinho aqui, né? Ela só viveu um pouquinho. O certo era chegar lá e falar, opa... Tive que fazer aquilo ali, já estou voltando. Né? Mas fala pra gente o que é erraticidade, porque nós temos muitos ouvintes que não são espíritas. E o que é erraticidade? Erraticidade é o lugar dos espíritos errantes, que somos nós. Certo? Então, quem está na erraticidade? Quem está na erraticidade é espíritos que precisam reencarnar ainda. Então, erraticidade é a gente viver no mundo espiritual, analisando tudo aquilo que nós deixamos para trás. O que que nós fizemos de bom, o que que nós fizemos ruim. Esse período que a gente fica no plano espiritual serve para isso. Para a gente ver, analisar o que que aconteceu na nossa encarnação, se preparar para a próxima encarnação, estudar, trabalhar, se aprimorar e voltar novamente. Agora, uma criança, ela já era adulta quando ela saiu de lá. Ela precisou ficar aqui esse período como criança. Quando ela volta para lá como criança, ela não tem que, na erraticidade, analisar essa última encarnação dela. Foi rapidinha. Ela não tem nada para acertar. Então, o certo seria ela já tomar o vigor primordial dela e preparar outra encarnação novamente, ou se não tiver necessidade, já partir para outro local também mais evoluído. Então, a lógica é essa de uma criança. Por isso que quando a gente fala de animais, é a mesma coisa. Animal vai ficar no plano espiritual errante? Ele fica lá pela necessidade, né? Pela necessidade do ambiente, como normal, como qualquer outro ambiente tem animais no plano espiritual. Mas não que ele esteja sendo um espírito que está purgando alguma coisa. Aí vai ficar o cachorro lá, eu fico só imaginando, o cachorro está aqui, aí vão conversar com o cachorro, ele vai falar, não, eu estou aqui pensando que eu mordi muita gente, né? Eu latia demais, não tem sentido, né? Então o animal vem rapidinho. Agora, isso não quer dizer que não existam animais no plano espiritual, eles estão lá passa um tempo no plano espiritual e volta para cá. É, inclusive tem a passagem do livro onde é citado o Dodô, que tem um que faleceu, desencarnou por uso de drogas, ele não está sabendo que está desencarnado. Isso é muito comum, né? Espírito sabe. Rui, o espírito alienado é a coisa pior que tem. Alienado eu não falo nem quando se torna espírito, é nós aqui. Que não sabemos que temos um perispírito, não sabemos que temos um espírito, fica andando para cima e para baixo como se fosse um pedaço de carne para cima e para baixo. Quando desencarna, continua do mesmo jeito, não é porque desencarnou que vai mudar. Vai virar então, santo também, né? Aí a pessoa passa muito tempo sem saber que desencarnou. E nesse resgate, que é a Marcela, o Tiago, o Dodô, que vão, né? E o Marcelo, parece que são quatro, eu não lembro direito quantos são que vai nessa excursão. Que o Dodô fala, não adianta a gente ir com muita gente, não. São dois homens, é o Tiago e o Marcelo, a Marcela e o Dodô, né? Eles vão e eles passam por dentro de um cemitério e no cemitério é encontrado um amigo do Dodô. Ele foi amigo dele. E até agora o Dodô não conseguiu trazer ele de lá. Por quê? Porque ele ainda está empedernido ainda. Ele não consegue saber que ele está desencarnado. Ele ainda quer comprar os outros. Ele ainda quer achar que ele vai sair de lá porque o pai dele tem poder, que a mãe dele tem poder e tudo. E até as meninas, a Marcela questionou, Dodô, não tinha jeito de ajudar mais. Ele falou, ele já está sendo ajudado. Pode deixar que na hora certa ele sai daí. O cara que tem mais interesse em tirar ele daí sou eu que fui amigo dele. Mas não tem jeito. É que nem eles dizem na gíria dos adictos, caiu a ficha, né? Não caiu a ficha. Não caiu a ficha ainda. Ele acha que ele está lá na sepultura ali, parado no meio do cemitério e acha que está vivo, que foram os amigos que enrolaram ele, que deixaram ele lá e tal, e não consegue se convencer ainda. Mesmo, né? Você vê que é interessante ali aquela passagem que no final... O Dodô fala, dá uma olhada aí para a sepultura, que ele olha o nome dele. Que aí ele começa a pensar. É a primeira vez que ele consegue enxergar que é o nome dele que está na sepultura. Não, inclusive é dado o conselho, se as pessoas soubessem o sofrimento que existe desses adictos que desencarnam lá no mundo espiritual, ainda é grande, né? Porque eles precisam se esclarecer, precisam tomar conhecimento da sua verdade. Né? Aí a gente aconselha o livro Campo de Luz, Excursão à Terra. Que é totalmente falando sobre drogas no plano espiritual. Que aí a gente mostra no livro Campo de Luz, Pai Joaquim, que é o protagonista, e o Marcelo mostrando tudo, o Marcelo não, o Aurélio Augusto mostrando tudo, exatamente sobre o que acontece do lado espiritual com quem usa droga. Então, de todas as maneiras, a gente vê ali. Cada vez fica pior. É interessante que essa semana eu estava vendo no Fantástico, a semana passada, é uma reportagem sobre uma droga nova, e quando a gente abre o livro... Campo de Luz e das Sombras do Alvorecer, que fala um pouco também, as reações são essas de agora. Ele já está falando lá atrás de drogas que apareceriam, que ia causar nas pessoas. Eu não vi essa reportagem, quais são os sintomas, o que acontece com essas pessoas? Tem uma droga nova aí que ela atinge o frontal da pessoa, e ela frontal? Vai direto no frontal e ela provoca um esquecimento do lado defensivo. Por exemplo, a pessoa não tem medo de nada mais. Ela acaba o medo dela, ela não vê perigo nenhum na frente dela. Então ela sobe em edifício, ela se joga na frente de carro. Né? Esses tempos atrás eu vi um bater na cabeça no para-brisa de ônibus. O ônibus dando ré, ele voltava, corria e pulava de cabeça no para-brisa do ônibus. Então a pessoa perde a noção do perigo. E quando acaba o efeito da droga, ela quer usar mais ainda, né? Acaba o efeito da droga, ela quer usar mais ainda. Ela não sabe nada do que aconteceu antes, não sabe nada. Tudo que está fazendo é sem saber. Então, quando a pessoa está fazendo tudo sem saber, ela está provocando perigo para a vida dela e para a vida de quem está do lado, da polícia que vai socorrer, de quem vai médico que vai socorrer, todo mundo. É uma coisa terrível. Pô, nós temos uma droga aí que é alligator, crocodilo, uma coisa assim que chama, que a pessoa cria um cascão no corpo da pessoa todinha. Não, inclusive é apodrecendo a carne, o físico, né, da pessoa, o alligator. Isso aí é tudo feito no plano espiritual para chegar aqui. No livro do Campo de Luz e no livro da Sombra do Alvorecer fala algo sobre isso. No livro Campo de Luz é o que fala mais, né? Que é bem interessante nisso. Você não quer falar da visita que nós estamos... Quem chegou aqui agora foi a Fernanda, da casa da Marcela, a mãe da Marcela, e o Fábio, pai da Marcela, que estão aqui. E daqui a pouco você pode perguntar alguma coisa para eles também. Agora nós temos muita mensagem. Sim, temos muitas mensagens do pessoal que está participando no YouTube. Você vai ler para a gente? Vou ler para vocês, calma aí. Tem muita... Tem bastante pessoas participando aqui do programa, né? É, o Paulo Quintanilha, a Dolly Casal, a Leda Basto, o Bruno Rodrigues, Elidenilson Santana, Daniel Melo, Ari Rangel, Beatriz Porto, Rosana Pulsino, Irene Maria Nascimento e Maria Aparecida dos Santos. Tá mandando abraço, tá falando bom dia a todos, né? Feliz domingo. E o Ari Rangel também. Tá mandando aí um bom dia a todos, o Jorge. Você é um exemplo a ser seguido por todos nós. Como espírito homem. Deixa eu descer mais aqui. Perdi aqui já. Pode ficar tranquilo, senhor. Fica tranquilo, senhor. Estou meio acostumado a falar. Então, pessoal, participe mesmo. Um grande abraço a vocês. Continua participando e eu vou tentar passar a mensagem daqui a pouco. Da melhor, melhor maneira. Acho que essa doaria aí ficou pela metade, não ficou, não? Daqui a pouco você olha inteira aí. Passa pra gente. Deixa eu falar então aqui também de algumas que estão aqui, Rui. O Mazala, lá da Coal, entrou aqui. Bom dia, irmãos do programa Vivência Espírita. Estou assistindo e o assunto será uma oportunidade de aprendizado para muitos. A vida continua para aqueles que nos deixam com a morte do corpo físico. Paz a todos os irmãos queridos. Adolfo Mazala. Um abraço para o Mazala. A Rosilma Pereira. Vi a entrevista na TV Mundo Maior, lendo o livro e agora este presente. Adorando o programa. Obrigado, Rosilma. Aí o Rodrigo entrou aqui também. Ele colocou aqui: bom dia, Jorge, Rui, Serginho. Estamos ouvindo o programa aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro, terra de Dom Pedro II. É muito interessante as histórias e saber que essa personalidade que fez tanto pelo Brasil também foi um enviado de Ismael a serviço de Jesus. Um abraço e tenha um ótimo programa. Rodrigo, Camila e Francisco. Francisco, que está para chegar. Uhum. O Ed Moreno entrou aqui também. Bom dia, meus amigos, irmão Rui, Jorge, Reis. Bacana esse debate espiritual entre vocês. Cadê o Rodrigo? Foi demitido? O Rodrigo está passeando, está aproveitando os últimos dias da gravidez da Camila. Né? Isso, exatamente. Um grande abraço para eles que estão lá em Petrópolis, terra lá do Dom Pedro II. Né? Legal, Rui. Vamos para mais intervalo comercial. Pergunta mais alguma coisa aí. Não, tem uma série de perguntas. Você quer deixar para depois ou vamos perguntar? Não, pode perguntar. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Não, aqui a amnésia provocada pelos espíritos, que é uma das coisas também que muitos, nos trabalhos que nós fazemos, né, tem muito espírito que não sabe quem ele foi, que ele está lá dormindo no mundo espiritual. Essa amnésia é provocada para que as pessoas possam aprender? Tem o sono induzido e tem a amnésia provocada, ah, né? Ah, tá, tá. Sono induzido, você fala também do sono induzido? Sono induzido muitas vezes é para proteger o espírito de alguém, né? Sabe que tem um sono induzido que às vezes a família perturba tanto, coitado, que a gente pensa que obsessão é só de espírito para encarnado. Existe obsessão de desencarnado para espírito. Né? Às vezes eu falo muito com a Fernanda lá para a gente tomar cuidado, porque tem gente que quer receber mensagem todo dia. Né? Ela quer receber mensagem todo dia. E o que que acontece? Se você está querendo receber mensagem todo dia, você está enviando toda hora pensamentos para o espírito lá. E se você está enviando demais, será que você não está perturbando ele? Né? Então, cabe também num trabalho de consolação você esclarecer quem quer pedir a carta, que não é assim desse jeito, tem que ser coordenado, tem que ser bem trabalhado, elaborado, para você não perturbar quem está lá também, porque quem está lá tem o que fazer, ou está se recuperando ou está trabalhando. Então o que que acontece? Ele não pode ser tão perturbado, senão ele começa a ser obsedado, né? E tem gente que perturba tanto, faz tanta coisa errada, que o espírito acaba ficando perturbado lá. Sim. E o que que acontece? Ele quer interferir aqui também, às vezes, para ajudar. Mas quando ele tem mérito, aí é mérito mesmo, mérito de ser ajudado nesse sentido, fala: olha, vamos fazer o seguinte, ao invés dele passar tanta preocupação lá com o que está acontecendo na Terra, deixa ele dormindo, deixa ele um tempo dormindo. Então fica um sono induzido. Sono induzido, é induzido, é um sono mesmo. Para não perturbar pra ninguém. Para ninguém perturbar ele. Até as coisas se assentarem mais e ele ser tirado do sono de novo. E existe a amnésia provocada, que aí é justamente uma proteção contra ela mesma. Porque tem gente que morre e quer continuar morrendo, né? Tem gente que morre e não se conforma. Tem gente que morre e continua se degradando no plano espiritual. Continua se querendo, não aceita a situação. Gente, por exemplo, quem suicida, acontece muito isso. Que quem, se a gente entrar na lógica do suicida, o suicida ele quer acabar com todos os problemas dele. Sim. Por isso que ele se mata. E quando chega no plano espiritual, ele vai ver que não foi aquilo. Que ele continua sofrendo do mesmo jeito e às vezes a pessoa fica pior ainda. Porque além do que estava acontecendo antes, ainda tem mais o suicídio para o cara trabalhar. Então, o que é que acontece? A situação fica muito pior. E em muitos desses casos, a espiritualidade faz a intervenção e faz a amnésia provocada. Quer dizer, é fazer com que ele se esqueça daquela última encarnação e comece a trabalhar. Fica meio dementado, né? Fica diferente a pessoa e, às vezes, ele reencarna de novo sem saber de nada. Então, no caso do livro, aconteceu isso. É. A moça, ela vai reencarnar de novo, né? Vai reencarnar outra vez sem lembrar de nada, sem passar nem por nenhuma fase lá. Já pegam ela, faz ela reencarnar. Isso vai ser uma amnésia para a vida dela. Aquela encarnação, ela praticamente esquece. Mas quando volta lá, que ela não tem mais a intenção de se acabar, de se degradar nem nada, aí aos pouquinhos vão trazendo ela de novo para a realidade e colocam aquela situação para a pessoa. Então essa é a amnésia provocada. Que é muito interessante esse tema, que é um tema novo, que eles trouxeram aí para o livro. É porque, inclusive, em trabalhos mediúnicos que a gente faz lá na Fraternidade Paulo de Tarso, existem muitos casos de pessoas que estão perseguindo outra, ou desencarnado, perseguindo ou encarnado. E muitas vezes nós somos obrigados a dizer, olha, meu amigo, veja o que, que você aprontou para a gente acabar com essa coisa, porque você hoje, você está desencarnado, está perturbando o encarnado. Amanhã esse encarnado estará desencarnado e ele vem te perturbar. E nós precisamos cortar, acabar com essas coisas. E muitas vezes é passado na tela mental desse espírito cenas que ele provocou para criar problema para... Porque não existe aquele, não, ele é culpado, quer dizer, não existe aquele caso das pessoas achar que os outros são culpados. Ele é culpado também. Uhum. E aí você fala também, nesse livro, você não fala dessas perseguições que acontecem, né? De espíritos que vêm perseguir outros espíritos sem saber que está causando mal e sem saber que está desencarnado. Isso, né? No especificamente no livro da Marcela, não, mas nos outros livros a gente fala sobre fala, isso, né? Também. Uhum. É. Fala sobre essa parte de perseguição. Sem saber. Muitas vezes, né? Ele está sabendo que está desencarnado e que está perseguindo. É. Aí ele recebe um choque. Mas você pega o livro aqui também da Marcela, tem a história de um senhor em Jacareí mesmo, né? Que desencarnou por causa do alcoolismo e eles fazem, e ele está sem saber de nada. Ele vai atrás da casa da Marcela, porque existe uma coisa muito interessante, né? A Fernanda, quando chega na época das cartas, porque o dia principal das cartas é a primeira semana do mês, a primeira quarta-feira do mês, tem só trabalho de psicografia na casa da Marcela. Aquela semana acontece uma coisa interessante com a Fernanda, que ela começa a se recolher. Quando vai entrando naquela semana, ela começa a se recolher, começa a se preparar e começa a estudar, que é o que muita gente que quer fazer carta consoladora não sabe que existe, porque ser médio de psicografia é uma coisa. Eu sou médio de psicografia. Agora, ser médio de psicografia de consolação é especialização. Não é para qualquer um. Você tem que se preparar, você tem que ter muita responsabilidade mesmo, porque você vai lidar com um monte de gente que existe. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando vai chegando nessa semana, o médio ele tem que se recolher, que é o que acontece com a Fernanda, ficar mais concentrado, ficar mais estudando, ficar mais ligado mesmo na espiritualidade, fazer um regime naqueles dias. Sim. Por quê? Porque o ataque começa também. Ali, por exemplo, naquela rua da casa da Fernanda, lota de gente. Lota de gente. Dos mais variados. Estou falando de espíritos. Para poder querer entrar na casa, para poder querer dar um recado de qualquer jeito, para querer... Tudo isso acontece. Se a gente conseguisse enxergar na frente da casa do médium o que acontece, se ele não tiver uma proteção, que aí a proteção é maior, muito maior, a proteção é grande demais. Mas eles estão ali querendo de qualquer jeito invadir, não por causa para querer destruir nada, mas para querer ser ajudado, para querer de qualquer jeito. E existe nesse livro, não sei se você está lembrado, o caso de um senhor que fica lá na porta perturbando o tempo todo, que ele fala que ele foi assassinado e ele quer contar. E ele quer contar para a Fernanda quem matou ele, para a Fernanda contar para os outros quem matou ele. Ele quer desvendar o assassinato dele, entendeu? E que não é o caso de um espírito que não sabe que morreu. Ele sabe que morreu, mas ele está tão perturbado que ele quer se envolver na vida física de qualquer jeito. Quer dizer, e acaba obsediando todo mundo. E no final de toda a pesquisa que o grupo da Marcela faz, descobre que não tem nada a ver, que o cara que ele achava que tinha matado ele é o cara que mais ajudou ele e que mais ajuda a família dele. Que então, até hoje, né? Até hoje. Então, o que que acontece? São coisas assim que você... Que o espírito, ele entra no estado de loucura, que ele acaba perdendo, trocando os pés pelas mãos. Quer dizer, virou um mendigo de rua. Mas ele já tinha problemas de alcoolismo, mas continua no plano espiritual assim. Mas é socorrido também pelo grupo da Marcela. E achando que todo mundo tem inveja dele, persegue ele. Todo mundo tá errado. É. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, poxa vida, mas como que o espírito não vai saber que ele morreu? Ninguém conversa com ele, ninguém fala com ele, ninguém diz nada, ele fala com a família, ninguém atende nem nada. Pô, ele tem que saber que ele morreu. Sim. O pessoal vai ficar falando que ele morreu e tudo, ele não vai saber? Falou, vai lá no hospício e convence aquele pessoal que está lá, que está encarnado, que o que ele está falando está errado. É só ir no hospício que você vai ver. Porque o cara, quando ele começar a falar com todo mundo e ninguém atender ele, ele vai falar que está todo mundo louco e só ele que está certo. É. E ele acaba largando mão e indo embora dali. Eu vou trazer uma pessoa aqui no nosso programa, futuramente, que ele era drogado. Ele usava muita droga. Então ele dizia que ele não tinha sorte na vida porque todo mundo tinha inveja dele. Ele ficava 15 dias sem tomar banho, um mês sem trocar de roupa, sapato todo furado, e ele dizia que todo mundo tinha inveja dele, né? Então, eu vou trazê-lo para que ele venha contar essas histórias para a gente aqui no programa, viu, Jorge? Exatamente. O Dodô mesmo, algumas vezes que ele esteve internado, ele contava das coisas que tinha lá. Sim. Que quando o cara conta, fala, você está de brincadeira, existe. Ele falou, Jorge, você chega lá, o cara fala que é Jesus, o cara fala que é Deus. E o Dodô estava... O sujeito falava que era Jesus. Uhum. E o Jesus, o Dodô também estava tão perturbado que falava, não, peraí, você não é meu filho, não. Então, depois que ele ficava, que ele esteve internado algumas vezes, Dodô, que ele saía, ele contava essas coisas pra gente. Falou, pô, você vê coisa lá que é absurdo. Você fala, é mentira. Não é mentira. É. A mente da gente é uma coisa maravilhosa. Mas do lado negativo também ela é maravilhosa. Quando está do lado negativo, ela cria situações que, poxa vida, é como a gente cria o nosso plano espiritual. Nós também criamos isso na nossa mente, né? Se você quer ir para um lugar bom, começa a ter coisas boas na sua mente, começa a pensar coisas boas, que você vai para onde você... nós somos quem nós pensamos, né? Nós somos quem nós pensamos. Vamos para um outro intervalo? Vamos para o nosso... Serginho, tem recadinho aí, não? Se tiver, já passa agora. Antes da gente ir para o intervalo, aí você vai se desinibindo. Tem um bom dia aqui da Mônica Abreu, do José Espírito Santo, do Edinaldo Moreno. É o Ed Moreno. E o Bruno também, o Bruno Rodrigues, Rodrigo, né? Ele está dando uma sugestão do tema do próximo programa, Sonhos e Pesadelos, Características de cada um. Ele está dando uma sugestão aí. O Bruno Rodrigo. Ah, o Bruno Rodrigo. Aí o Rui. A gente vai anotar aí, viu, Bruno? Sonhos e pesadelos. É que esse tema, ele é muito específico para não pode ser para qualquer pessoa falar, né? Tem que ser gente que estudou sobre isso são poucos que a gente conhece aqui que fala sobre isso. A gente conhece o Adenauer, que teve aqui em Jacareí. E teve aqui em Jacareí esse ano, já no Encontro Espírita de Jacareí, mas é lá de Salvador, não é tão fácil a gente trazer ele. Mas até a gente indica um livro para você que é Sonhos, do Adenauer. Se você escrever aí no Google Adenauer Espírita, lá de Salvador, você vai ver que ele tem um livro na coleção dele que fala sobre sonhos. E é muito interessante esse livro dele, que ele conta esse lado dos sonhos, né? Tudo bem, Jorge? Mas aí, na hora que a gente tiver a oportunidade de trazer alguém que fale bem sobre isso, pode ter certeza que nós vamos trazer, sim. É, porque domingo que vem já tem tem o pessoal que vem lá de Jundiaí, né, para fazer, para falar. Vamos para mais um intervalo comercial e agora nós vamos colocar a música do Sérgio Santos. Brasil, coração do mundo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. deste meu torrão natal. É gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul. O sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria, do Evangelho a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria, do Evangelho a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria, do Evangelho a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É, nós vamos entrar aqui no nosso momento Gigavale e a mensagem de hoje que nós colocamos aqui, por nós estarmos falando da casa da Marcela, de crianças, tudo, nós colocamos uma mensagem sobre a criança que está no momento espírito número 4, que é a respeito de seu filho. A respeito de seu filho. Nós, pais, temos tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nos perdemos no caminho, não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Por esse motivo, convém lembrar que nosso filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificultemos a colheita das lições fazendo-lhe as tarefas. Nosso filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipitemos o desabrochar, debilitando-lhe a vitalidade espontânea. Nosso filho é discípulo da existência. Não lhe impeçamos a produtividade, tomando sobre nossos ombros os mistérios que lhe competem. Nosso filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloquemos o óleo viscoso da bajulação para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Nosso filho é fruto em formação para o futuro. Não procuremos colher antes do tempo o benefício que não nos pertence. Lembremo-nos de que somos, e que nosso filho também o é, filhos de Deus. Nós poderemos caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Nós temos o dever de lhe apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Nós devemos ministrar-lhe os ensinamentos do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance do nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando, através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhe a vida, mas deixemo-lo viver. Falemos-lhe das trevas, mas demos-lhe a luz do conhecimento. Mandemo-lo à escola, mas façamo-nos seus mestres no lar. Apresentemos-lhe o mundo, mas deixemo-lo construir o próprio mundo. Tomemos-lhe as mãos e as coloquemos no trabalho, ensinando com o nosso exemplo. Mas não lhe desenvolvamos a inutilidade, realizando as tarefas que lhe competem. Nosso filho é vida da nossa vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpramos o nosso dever amando-o, mas exercitemos o nosso amor ensinando-o a amar e fazendo com que no serviço superior ele se faça um homem para que o possamos bendizer mais tarde. Amemos em nosso filho o filho de todas as mães e amemos nos filhos das outras o nosso próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo amando outros filhos. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não o asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando-o a Deus, consoante as leis sábias e justas da criação. São 9:15. Esse é o momento, Giga Vale. Muito bonita essa mensagem, né, Jorge? Uhum. Aqui está dizendo que nosso filho é semente divina. E por que que muitas vezes muitos pais se perdem e acham que o filho é coisa banal, não está nem aí, não liga para o filho? Principalmente tem muitos pais, né? Tem muito homem que tem um filho e não tem nada desse conhecimento que é uma semente divina, que ele tem responsabilidade, que ele deve cuidar desse filho. E isso é muito comum também aqui no nosso país, né? Então, é uma sequência lógica das coisas, às vezes, né? Como que esses pais foram tratados também antes, né? Como é que eles viveram? Como é que eram os pais deles, né? Porque você só consegue educar um filho através do exemplo. Não dá para educar de outro jeito. Né? Porque, e o que que acontece? Quando você vê assim desse jeito, quando a gente pega aquela frase de Jesus, né, que está no Evangelho, você conhece a árvore pelos frutos. Nem sempre é assim, nem sempre é, né? Mas é uma lógica isso aí, que geralmente se você é uma pessoa educada, você cria seus filhos educados. Vão existir alguns que são diferentes, porque se eles são semente divina, a gente só está dando vitalidade para ele na questão de corpo, o espírito sopra onde quer. Ele não é, o espírito não é nosso, né? O espírito não é do pai e da mãe. O espírito é divino, ele é individual. A gente dá o corpo para eles. Agora, nós temos a responsabilidade de educar, nós temos a responsabilidade de dar moral para eles. Sim. E isso a gente forma até 8 anos de idade, 9 anos de idade. Depois disso, o espírito começa a se despertar e ver, fazer a comparação de outras encarnações dele e ver qual que é a mais interessante para ele. Agora, geralmente, você, filho, é sim espelho do pai. É aquela educação que ele tem, o procedimento nele na vida, a responsabilidade que ele tem, é muito do que ele recebe na casa dele. Então, eu vejo dessa maneira. Não é você dando coisas, Não é você querendo comprar filho que você vai educar ele. Você vai educar ele. Não é você botando ele na escola que você vai educar ele, né? Na escola ele vai aprender, sim. Mas a sabedoria ele aprende em casa. E sabedoria não tem intelectualidade, né? Sabedoria, a pessoa pode ser analfabeta e ser sábio. E a pessoa pode ser um intelectual, um pós-doutorado, um mestre, um PhD e não ser sábio. É, outro dia uma professora falou uma coisa interessante. Ela falou, essa criança, eu tenho um aluno lá que é agressivo, que é grosseiro, que fala um monte de besteira. E o que acontece? Você vai conversar com o pai é daquele jeito. Exatamente. A gente vê até animal desse jeito, né? É. Quanto mais gente. Quando o cachorro é bravo demais, você vai dar uma olhada na casa, o que estão ensinando pro cachorro, né? Quando você vai pegar cachorro... É, grandão, que você vai pensar que é valente, é dócil demais, porque é exatamente o que é passado para ele, é docilidade. Ele sabe a hora certa dele agir como um, sim, defensor, né? E criança do mesmo jeito. Vamos encerrar um momento de gravar? Vamos encerrando, sim. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9h20 e agora nós estamos contando aqui com o reforço da Fernanda Cassal, que vai ler para a gente as mensagens que os nossos participantes estão enviando. Vamos lá, Fernanda. Bom dia. Bom dia, primeiramente, bom dia. É que ela está sentada aqui, parece que já é de casa também, né? Hoje o Rodrigo vai ficar todo cheio, dois para fazer o que ele faz, eu e Serginho. Pode colocar aí, Serginho, por favor. Então, aqui nós temos a Irene, Maria do Nascimento, falando do Dodô, né? Dodô, que ele é inesquecível. A Silvana está dando bom dia, vivencianos, parabéns pelo programa, extremamente esclarecedor, uma verdadeira aula, saudações santistas. Temos o Aécio, bom dia a todos do Vivência Espírita, assunto bastante importante nos dias de hoje, forte abraço. A Irene aqui também, novamente, a Tatiana dando bom dia, a Vilma Aparecida da Silva Santos, bom dia a todos. E temos também a Terezinha Riquena. Um abraço para ela. A Terezinha, nossa Terezinha lá de Taubaté? Terezinha da casa da Marcela. Ah, Terezinha. Legal. Riquena. Um grande abraço para a Terezinha. Que eu lembrei aqui da Terezinha lá de Taubaté, da Daniele, a mãe da Daniele, né? Que saiu o livro da Daniele. E no dia 3 de outubro, ela vai fazer o lançamento lá na casa da Marcela. O livro, isso, Daniele, Uma Luz Presente. Né, que é uma história muito bonita também, da Daniela, que partiu pequenininha para a pátria espiritual, e a Terezinha começou uma peregrinação, fundou várias casas espíritas, várias casas de apoio, até em Uberaba também, encontrou com o Chico Xavier, recebeu mensagem da Daniela, e agora ela conseguiu consolidar todo esse trabalho dela em um livro, Daniela, Uma Luz Presente, que foi editado também pela editora Dionísio, e vai lançar na casa da Marcela no dia 3 de outubro. Às 17 horas, a Terezinha Xavier dos Santos, Daniele, Uma Luz Presente. Depois a gente fala mais sobre o livro, né? Sobre esse livro da Daniele também. Aqui tem mais mensagens, mas vamos lembrando também da pergunta para sorteio que a gente não tinha colocado, né, Serginho? Fala aí, a Fernanda fala aqui pra gente. Qual que é o nome mesmo? A pergunta. Não, a carta de um ente querido. A carta de um ente querido é uma fonte de consolação para você? A carta de um ente querido, né? A psicografia de um ente querido é uma fonte de consolação? Essa é a pergunta que está valendo o sorteio de dois livros lá da livraria Casa do Caminho. Então, mais uma vez, para os nossos ouvintes e para internautas, né? A psicografia de um ente querido é uma fonte de consolação para você? Né? O que você pensa disso? Então, Rui, vamos continuando aí, né? Mas, ô Jorge, eu estou vendo aqui na contracapa do livro Casa da Marcela, as nossas personagens. Poxa, mas o Aurélio Augusto era cadeirante? Cadeirante não, ele era tetraplégico mesmo. Ele nasceu com hidrocefalia, né? Com hidrocefalia. Uma cabeça grande. E era tetraplégico. Mas, e praticamente não conversava nada. Foi 19 anos assim que ele viveu aqui na Terra. Rui, uma coisa interessante que eu queria colocar, que eu falei até no programa da Maria Zilda, lá na TV Mundo Maior, é o seguinte, os meus livros psicografados são de personagens que existem. Não são ficção, não. Né? Não são personagens fictícios. Então, todos os três livros, se vocês quiserem, vocês conhecem as pessoas. Né? Os três livros que foram feitos são pessoas que tiveram aqui conosco, contemporâneas nossas, e foram para o plano espiritual. Então, se alguém quiser saber alguma coisa da Marcela, basta ir na casa da Marcela, encontrar com a Fernanda, com o Fábio, no meio da rua, com o João, com a Dolly Cassal, né? Com a tia Cida. Todas as pessoas que conviveram com a Marcela, as amigas que estão lá, que frequentam hoje a casa da Marcela, que eram amigas de infância dela, só perguntar para elas essas coisas, né, que vocês viram no livro, é verdade ou não é verdade? Lembrando sempre também que eu não fiz um livro baseado nas informações deles. Eu fiz o livro baseado nas informações da Marcela, a Marcela e o Aurélio passando para mim. Eu só procurava a Fernanda para não entrar em contradição em certas coisas, porque o médium recebe as coisas e às vezes a gente está falando, trocando os pés pelas mãos em algumas coisas. Então, algumas vezes a Fernanda falava, Jorge, não é por esse lado aí não, consulta mais, conversa mais com a espiritualidade para ver. Aí outras horas, Fernanda, e agora? Está no caminho certo? Opa, não, isso aí está certo. Então, existia muito isso, esse relacionamento, como existiu também comigo e com a Ivanilde, quando eu fiz Das Sombras do Alvorecer, que era a Mãe Maria. Que Mãe Maria, a Ivanilde, que é a médium que recebe. Como aconteceu com o pai Joaquim, que eu ia conversar com a dona Licinha. Então, são pessoas que existem, né? Que existem e que eu fico muito feliz por colocar isso. E você, por exemplo, se eu for colocar no livro alguma coisa que seja contraditória ao que o Dodô era, você vai chegar e falar, não tem nada a ver isso aqui com o Dodô, né? E aí, pô, eu não fui perguntar nada para você. Você ficou sabendo que o Dodô estava no livro depois que o livro saiu, né? Não, mas é interessante que aqueles diálogos do Dodô que existem nos capítulos 24 até o 27, é aquilo lá mesmo. Ele chamava de tiozão. Ah, aquele tiozão, quer dizer, tiozão era aqueles caras já idoso que meio ignorante. Ah, esse cara é um tiozão, né? E babaca, o que mais? Uhum. Aquilo de cafungada, aquela coisa toda, é a conversa que ele tinha com as pessoas que eles iam abordar, Por exemplo, quando eu comecei a escrever, que eu mostrava para a Fernanda todos os capítulos que eu escrevia, eu mandava para ela antes, né? E a Fernanda começou a falar, Jorge, como é que eu posso estar vendo minha filha em um homem velho que está escrevendo, que sou eu, né? Quer dizer, eu estava escrevendo e ela estava vendo a filha dela o tempo todo. Quer dizer, isso é importante para a gente que está escrevendo. Porque ela não via o Jorge. Eu mandava, porque quem tinha escrito tinha sido eu. Mas eu mandava para ela e falava, estou vendo minha filha o tempo todo, é minha filha que está aí. Isso é interessante, muito importante. Você é um instrumento. Instrumento, simplesmente, que você está passando aquilo. Então, informações que nós colocamos no livro, que nem eles lembravam direito. Porque tem informações lá, quando a Marcela era pequenininha, por exemplo, com 3 anos de idade, a Marcela fez uma cirurgia do coração. E ela era para ter desencarnado naquela época, ela conta no livro. Ela era para ter desencarnado naquela época, mas se ela desencarnasse naquela época, esse trabalho não vingava. Porque eles, os pais, não estavam preparados ainda suficientemente para dar andamento nesse trabalho que eles fazem hoje. Então ela teve uma moratória de 11 anos, ela ficou 11 anos a mais no plano aqui. No plano físico, justamente para poder dar sustentação ou fazer essa preparação suficiente para a Fernanda e o Fábio assumirem esse trabalho, né? E isso é interessante, essas colocações que eu falava. Aí ela conta, aí a Marcela que conta, na visão dela, o que aconteceu? Como que eram os diálogos que existiam com a espiritualidade? Quem fez o pedido da moratória foi a Fernanda. Então você colocar isso no livro, que ela fez um pedido. Falei, mas a Fernanda pediu isso mesmo? Peraí, ela pedia em sonho. Aí depois eu coloco isso para ela, ela começou, eles fizeram reunião, os dois, falou, o que aconteceu naquela época? Tinha alguma coisa relacionada? E eles chegaram à conclusão que realmente eles viviam aquilo naquela época. E como eles foram avisados que a Marcela ia embora. Eles falaram, ó, ela vai ficar mais um tempo, mas ela vai partir. E a partir daquele dia, depois da cirurgia que ela fez com 3 anos de idade, ela cresceu normalmente, normal, com uma menina sem problema nenhum, a vida toda saudável, fazia balé, fazia tudo. Mas eles já sabiam que ela ia partir. Então é até estranho você dizer, mas quando a Marcela partiu, eles já sabiam que uma hora ia chegar, que ia acontecer isso aí. E o trabalho deles, eles tinham que continuar também. Né? Então é muito difícil você fazer isso. Agora, aconteceu um fato interessante também. Foi com uma amiga minha que não tem nada a ver com nada. Ela de vez em quando frequenta o Anjo Ismael. Vai lá tomar um passe, alguma coisa. Ela foi minha aluna. E quando eu fiz o seminário da Marcela, né? Quando eu escrevi o seminário que a Marcela faz no plano espiritual, eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu não estou inventando coisa aqui nesse negócio? Será que eu não estou criando coisa que não é verdade? Esse seminário da Marcela fazendo um seminário lá no plano espiritual, tudo. Aí essa amiga, um dia de manhã eu recebi uma ligação dessa amiga minha, Rose. Ela falou, professor, eu estou ligando para o senhor porque eu tive um sonho estranho e com o senhor e queria contar. Não sei que sonho maluco é esse que eu tive, eu precisava contar para o senhor. Então, olha, eu estava em um lugar diferente, eu e o seu irmão, ela e o meu irmão aqui, né? Eu e o seu irmão. E aí, era aparecendo, a gente estava aparecendo num lugar, parecia uma faculdade, assim, que a gente via umas janelas grandes, e eu via o senhor lá dentro da janela, e um monte de jovens junto nessa janela. Parece que estava no auditório, estavam fazendo alguma coisa lá nesse auditório. E o seu irmão falava assim para mim, Rose, tira uma fotografia, vamos tirar uma fotografia aqui, nós dois, para provar para o Jorge que nós estamos aqui. Entendeu? Para provar para o Jorge que nós estamos aqui. Aí ela falou, então, aí ela falou, aí na hora que eu tiraram a fotografia nossa, minha e do seu irmão, eu olhava para a fotografia e atrás eu via aquele cenário, eu via o senhor e um monte de jovens no auditório, alguém fazendo uma palestra no auditório, vocês dois lá. Ela falou, você não acha que esse sonho é muito maluco? Eu falei, não, não é maluco nada. Isso é uma confirmação para mim, sim, daquilo que estava acontecendo naqueles dias. Uma pessoa totalmente estranha ligar para mim e contar isso, tipo assim, ó, presta atenção, que é o que está acontecendo mesmo. Mantém-se firme, vai para frente, continua fazendo o trabalho. Então, existem muitas coisas assim interessantes quando a gente está fazendo o livro. Não, mas viu, Jorge, eu estou vendo aqui também o Marcelo, garoto novo, o Tiago, novo, o Dodô, que já era mais velho, que agora estaria, que completou 45 anos de existência, agora no dia 1º de setembro, né? Então, nós vimos a Sofia, que graça que a Sofia, menina, faleceu. Sofia com 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos de idade também. Foi uma espécie de aneurisma que ela teve. Começou a passar mal na escola. É aqui de São José dos Campos, a Sofia. Começou a passar mal na escola. Vômito e dor de cabeça. E não passou, né? Todo mundo achando que era virose, alguma coisa assim desse tipo. E a dor de cabeça aumentou. Quando levaram a menina para o hospital, fizeram o procedimento que não deveria ser, eu acho, até no hospital, a gente sabe que acontece isso. E a menina foi a última vez que os pais viram ela lúcida. Dali ela foi para o coma, passou 45 dias, ou 52 dias, uma coisa assim, eu esqueço do número exato, está aí no livro. No Hospital São Francisco, né, lá em Jacareí. E na coma ela já trabalhava espiritualmente. E quando ela chegou em coma no hospital, já avisaram para ela que ela não voltaria mais. Mas era um espírito preparado. A Sofia é aquele espírito que quando ela chegou no plano espiritual já tomou as feições de moça já. Ai. Ela já chegou sem, um pouco chegou e já cresceu. Porque ela, nesses 52 dias ela começou a trabalhar. O trabalho que o pai e a mãe dela fizeram no hospital é incrível. Eles estavam lá com a criança de 8 anos, com as crianças de 8 anos, imagina a aflição dos pais e da mãe, e eles começaram a ajudar as pessoas no hospital. E eles não sabiam, mas era pela influência da menina. Né? É ela que botava na cabeça deles. Ela pegou os pontos importantes, que era da mãe, que era psicóloga, e o ponto do pai, que é um cara muito caridoso, Ronaldo, tudo. Esses dois pontos, ela falou, vocês têm que começar a trabalhar isso aqui. E logo que ela chega no plano espiritual, ela já começa a mandar mensagem para a mãe dela, que no começo a mãe dela não sabia, não era espírita, não era nada. E mais tarde ela procurou, e hoje a Lindalva está psicografando também na casa da Marcela. E a Sofia um braço direito também, porque já é uma moçona. Nós temos o Marcelo é de Aracaju. Então existe um núcleo da casa da Marcela lá em Aracaju. Ele conheceu a Marcela no plano espiritual, em um trabalho no plano espiritual. O Marcelo jovem, mas era caminhoneiro. O caminhão abriu e a cabine, e ele foi lançado fora da cabine, aquela cabine que abre para frente, né? Foi lançado. Morte instantânea, passou um tempo sem saber direito o que tinha acontecido no plano espiritual, mas um cara muito inteligente também, que começa a trabalhar. A irmã dele esteve aqui, você lembra? Ele é o sobrinho, ele é o sobrinho da Fofinha, que esteve aqui conosco no programa. E o Marcelo tenta trabalhar esse lado lá em Aracaju, para desenvolver esse lado também. Então a missão dele é muito mais lá, mas ele sempre vem aqui na casa da Marcela. A Fernanda tem muita afinidade com ele, né? E nós temos o Tiago, que é de Jacareí, foi acidente de moto também, é o brincalhão da turma, né? É poeta, faz muita poesia, no livro tem poesias dele, mas é aquele brincalhão, ele sempre está com humor aguçado, sempre mexendo com os outros, né? Mas super trabalhador, mas é importante o Thiago, por quê? O Thiago é um cara que sempre quer levantar as pessoas do lado bem-humorado, do lado alegre. Né? É, e eu posso também dizer do Dudu, e você reparou que essas pessoas, parece que é de um dia para outro, desencarnam. Exatamente. É o Helder, né, que é nosso grande amigo. O Dodô ficou ruim numa sexta-feira de manhã. No sábado, o médico me chamou no pronto-socorro lá no hospital. Falei, vai ver que ele vai pedir autorização para fazer alguma operação, alguma coisa. Chega lá, não, seu filho faleceu. E você, logo em seguida, estava lá junto com a gente, né, Jorge? Então, é uma sensação que sei lá, é uma sensação tão esquisita que eu nunca tive essa sensação de... Parece que eu fiquei... E caí num buraco e não tinha fundo o buraco. Eu ia caindo. E estamos aí, né? Uhum. E a gente fica feliz de saber que ele está lá batalhando, está lutando. Agora ele está dizendo... Até ele teve aquela mensagem que ele trouxe para a gente. Pai, aqui é uma beleza. Estou estudando, estou fazendo uma série de coisas. Eu gostaria que o senhor viesse logo para cá. Né? Eu falei, não, vamos esperar mais um tempo, né? Então a gente vê que ele era muito alegre, muito espirituoso. E outra, as surpresas que eu tive após o seu desencarne, de pessoas que falaram, olha, eu devo a vida para o seu filho me tirou da droga, seu filho me ajudou tanto, que era coisa que eu realmente não sabia. Eu não sabia porque a gente conversava de outros assuntos, menos desses aqui, né? Mas ele era uma pessoa que realmente ajudava muito. E continuou, chegou no plano espiritual, ele queria trabalhar, falou... O que você sabe fazer é isso, continua fazendo. Porque para fazer o que ele faz não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A Elza entrou aqui também, deu um bom dia, Jorge e equipe. Parabéns pelo programa de hoje. Assunto muito interessante e de grande aprendizado. Beijo a todos. A Elza? Elza é japonesa. Elza, puxa vida, tô com saudade dela, porque faz duas semanas que ela não aparece lá, porque ela tava doentinha, viu, Jorge? Uhum. Aposentou, ficou doente. Quer ver? Uhum. Pode isso. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, agora tem mensagem aqui da Fernanda e do Serginho. Isso, nós temos aqui a Dora, que acabou de me contratar na rádio. Nós temos o João Marcelo, ele está respondendo a pergunta. As psicografias também são muito importantes para nos ajudar a entender que, de fato, a vida continua. E isso é maravilhoso. Tem a Bia, Beatriz. Quando recebi uma carta psicografada de meu pai, me trouxe uma alegria imensa e a confirmação da vida. No plano espiritual, cartas consoladoras, luz para nossa vida, gratidão. Temos também a Irene. As cartas consolam, sim. É uma forma de matar a saudade e também aos que têm dúvida de reforçar a fé. Mas tem que tomar cuidado com o vício de querer notícias do além, tentando toda hora fazer o contato. É que o Jorge já explicou, né, Jorge? Aqui, quem entrou de novo aqui foi o pessoal lá da Bahia, de Petrolina. Olha só, queria mandar um abração agora. Sabe onde é que eles estão, Rui? Lá no Parque Josefa Coelho, lá em Petrolina, no parque, né? A Dandara, a Iana, a Fefe, Ben e a Lu Almeida. Estão lá no parque, lá, mas estão ouvindo o programa lá no parque. Lá. Né? Um grande abraço para todos vocês aí. A Fernanda também está mandando um abraço. Fala, Fernanda. Oi, Lu, um abraço para você. Para toda a família e para os netinhos, a Fefe e o Ben. Beijo. Não, eu quando passei em Petrolina, fiquei apaixonado por aquela cidade, né? Porque tem Juazeiro de frente, você atravessa a ponte em cima do São Francisco, você vai para Petrolina, né? Petrolina é uma cidade moderna. Petrolina é Pernambuco, é onde fica o aeroporto, né? É. As duas cidades são bem desenvolvidas, né? Agora, visualmente, Petrolina ficou mais moderna, bonita, né? Inclusive, tem uma igreja lá muito bonita. É, e a igreja é antigona, né? Bonita também. Jorge, né? E ontem nós fizemos uma comidinha só para lembrar, uma comidinha bem baiana, para lembrar. Comemos carne de bode ontem. Carne de bode. É verdade. Lá na casa do Fábio. Ó, fui lá e fritei as carnes de bode, porque nessa semana um primo meu veio da Bahia e trouxe umas carnes de bode lá para mim. Aí, não, aí tem uns pedaços maiores assim, com osso, né? O Fábio, que é meio zoiudo, que é igual a Dora fala, ele já foi nos pedaços grandes, que é duro pra caramba. Eu só pegando os pedacinhos pequenos, que é bem crocantinho, né? Ele só foi aprender na metade da comida, que ele foi aprender que era aqueles pequenininhos que ele tinha que pegar. É, nós estivemos lá na Paraíba, abrindo uma semana espírita lá, e fizeram um churrasco de bode. Uhum. A carne tava, já tinham colocado sal. O Everaldo chega lá, nossa, a carne aqui... Acho que não tem sal. Ele botou sal. E depois, para comer aquela carne de bode tão salgada, e lá a água é pouco. Né? Mas, então, um grande abraço para o Everaldo, que está aqui conosco, aqui em São José dos Campos. Não, um abração para o Everaldo. Ele podia vir aqui, né, Rui? É. Pelo menos para dar uma melhorada no tempo, porque ele chega aqui e fala, o dia está maravilhoso, o sol está brilhando, pode estar até chovendo, mas o que ele fala? Essa história aí ficou famosa, né? Ia ter uma corrida uma caminhada, né? É. Uma caminhada, estava chovendo o dia inteiro, ele pegava o microfone, que era a saudação dele, olha minha gente, que esse sol brilhando, essa luz, essa... Aí o Brasil Filho, que estava lá transmitindo, dá para mandar esse cara para cá, porque aqui está chovendo. Para ver se ele faz o sol brilhar. Um grande abraço para o Everaldo. O Zenildo Rodrigues, ele está dizendo, cumprimenta pelo programa, e hoje ele está de folga, está em casa. Um bom descanso para você, Zenildo, e um bom dia, tá? Uhum. E continue nos prestigiando. Ó, a Lu agradeceu aqui, amaram o recadinho que nós demos para eles aqui, o alô, e ela colocou a poesia. Só o amor é maior que o amor que já existe. Só o amor é maior que o amor que já existe. Manuca Almeida. É coisa Manuca. Atualmente, quando eu pego as coisas do Manuca, às vezes pode estar a frase até sem o autor. Quando eu vejo a frase, se for dele, eu já reconheço que é dele. Né? Que as coisas dele são... Ele consegue dar um recado numa coisa tão curta. Né? Ele consegue passar mensagem em frases tão curtas que é brincadeira. Dá pra você repetir? Né? É, só o amor é maior que o amor que já existe. Nossa, que lindo, né? É. E ele que é o autor daquela música famosa? É, Esperando na Janela, né? Que a gente sempre fala. A gente falar Esperando na Janela é até injusto só falar isso, porque ele tem tanta coisa maravilhosa. Mas a referência do Brasil todo é essa. Mas, por exemplo, o grupo Fala Mansa grava várias músicas do... colocou... música em vários poemas do Manuca e um monte de artista no Brasil todo, né, tem várias coisas do Manuca Almeida. E aí tem aquela história bonita que ele faleceu, mas foi consolado pela doutrina. Ah, ele já estava antes, né, indo, que a Lu já é espírita há muito tempo, né, e o Manuca começou a frequentar já antes dele ficar doente, ele já tinha começado a frequentar há bastante tempo já a doutrina, e eu acho que foi uma fonte de consolação para ele, muito importante. Porque o Manuca é aquele que ele teve problema sério de câncer, mas ele desencarnou em pé, né? Consciente até o final. É. Né? Foi como se fosse assim, olha, agora está na hora de eu ir, ficou quietinho e foi. Meu, mas falou até o último momento. E depois que foi plano espiritual, disparou a falar, porque no dia que nós estivemos lá em Juazeiro, ele queria falar de qualquer jeito, atravessar a linha lá no, nas mensagens com a Fernanda. Que foi o Fernando falou, ó, tem um aqui que não dá jeito de calar a boca dele, que ele quer falar pra caramba. Aí passou a mensagem lá também. Muito bacana. Rui, seria interessante a gente falar um pouquinho assim, sobre a trajetória da Marcela no plano espiritual. Quem foi a Marcela também, né? Então, mas tem um recadinho aqui. Pode falar. Do Valdomiro Moreira. Ele está dizendo aqui, o senhor Valdomiro Moreira está muito feliz por vocês estarem fazendo o programa com pergunta e resposta no Livro dos Espíritos. Manda um abraço para o Rui e o Jorge e parabeniza pelo programa. Um bom dia para você, viu, Valdomiro? Não vire pro canto. É, o Valdomiro antes falou, na sexta-feira, foi sexta, né? Que ele falou para a gente uma coisa interessante. Quando nós começamos o programa Vivência Espírita, a gente sempre fazia uma série de perguntas e respostas aqui. Eu fazia pergunta, o Rui respondia baseado no Livro dos Espíritos. E o Valdomiro alertou a gente, por que vocês não fazem isso também? Né? E nós estamos aí, eu e o Rui, conversando sobre nós fazermos pelo menos uma pergunta. Pergunta do dia, que seja uma pergunta do Livro dos Espíritos, para a gente fazer a pergunta e dar a resposta, como o Rui fez hoje aqui com uma. Mas aquela ali estava dentro do contexto do livro hoje, não que era que a gente tinha separado. Mas a gente pode fazer até ela bem na sequencial, né? Começar a fazer e colocar isso. Foi legal a dica do Valdomiro, porque o Valdomiro tem experiência de comunicação aí, ó. Desde que o mundo é mundo. O Nil parabeniza o programa e ao Jorge. E a fraternidade da Coal está feliz por isso. Fraternidade da Coal. Coal? Mas é o Nil. Que Nil? É, É o Nil tá parabenizando. É isso mesmo, é o Nil? Não é o Nil, não. Não? Esse nome aqui não sei, não, nem entendi. Só quem escreveu para decifrar de novo o nome da pessoa. Não é o Nil, não. Né? Então tá. Porque quando falou da qual, o Nil não é da qual. Qual é o nome da pessoa? Noeli. Noeli. Ah, Noeli. Noeli. Olha, Noeli. Quase igual. É porque o Serginho, ele psicografou, viu, Noeli? O Serginho psicografou e mandou para cá. Aí o Rui entendeu que era o Nil. Eu falei, não é o Nil. Aí a Noeli, obrigado, Noeli, por ter ligado aí pra gente. Bom dia pra você, viu, Noeli? E continue nos prestigiando. Rui. Jorge, eu digo. Então, lá. A gente, ó, já o tempo tá passando, né? É, só pra falar que a Marcela, ela vai mostrar esse lado muito legal das crianças no plano espiritual lá no Campo de Luz, né? Que é muito interessante essa passagem, porque mostra como as crianças ficam lá no plano espiritual, e não tem muitas literaturas no meio espírita para falar sobre crianças no plano espiritual, com bastante explicação dentro da doutrina, claro. E depois ela vai fazer uma regressão. Ela vai para a Câmara de Terapia de Vivências, que a Marcela, com todo o trabalho dela, com toda a evolução dela, ela achava que ela tinha alguma coisa pendente na vida dela. E era com a mãe dela, essa pendência. Entendeu? Que esse amor que uma tinha pela outra, mas ela achava que tinha alguma coisa segurando isso aí. Que era? Isso é como se a gente ficasse com a pulga atrás da orelha de alguma coisa, né? Então ela tinha isso. E o pai Joaquim e os instrutores lá falaram para ela, não, porque ela já sabia um monte de encarnação dela, ela já sabia. Mas ela precisava atingir uns pontos para poder sair fora disso. E o caso foi que ela fez essa regressão. Jorge, está na hora do nosso comercial? Vamos fazer o nosso intervalo comercial, depois a gente fala um pouco mais sobre isso aqui. E nós vamos com a música, então, da Marcela, Princesa de Luz, para a gente não se perder. Né? Vamos, Inácio, com a música Princesa de Luz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Nasceu, trazendo pra terra alegria, foi mensageira do amor, amiga de todos os dias, boa filha e amorosa, na escola dedicada, muito dócil, carinhosa. Sempre alegre e animada, Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, nossa pequena estrela, que hoje a muitos conduz. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, linda jovem servidora do nosso Mestre Jesus. Partiu para a esfera celeste, deixando muita saudade, mas a jovem princesinha ampliou sua bondade. Hoje é feliz mensageira da esperança e ameniza aflições. Seja no auxílio nas cartas, consola muitos corações. Marcela, nossa princesinha, princesa de amor e de luz, pequena estrela que hoje há muitos conduz. Mas será nossa princesinha, princesa de amor e de luz, linda jovem servidora do nosso Mestre Jesus. Linda jovem servidora do nosso Mestre Jesus. São 9 horas e 49 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o Jorge Reis. Hoje ele pode falar à vontade no nosso programa. E estamos defendendo o tema Casa da Marcela, onde floresce a esperança. Mas, Jorge, você estava falando, da vida da Marcela, então vamos continuar falando. Então, aí ela faz esse trabalho de regressão. Justamente para ir nos pontos onde ela conseguiria detectar essa diferença, esse problema, se fosse problema, né? E aí, mas começa mostrando que ela viveu entre o celta, o povo celta, lá como entre os druidas, naquela época, lá atrás, né? Depois ela participa, que quem destrói eles são os cristãos, né? Mas ela participa também do cristianismo no início e na derrocada também, com a invasão bárbara. Sim. E ela é uma das princesas da época dos bárbaros, embora que princesa não valesse nada naquela época, né? O importante era só o chefe da tribo, que era o pai. Ela era princesa porque era filha, mas não era, não tinha o status que vem ter depois. E nós, aí, mas o ponto forte mesmo é exatamente na Idade Média, quando a gente vê claramente esse relacionamento dela com a família dela hoje, que já com a Fernanda e com o pai dela, né? Com o Fábio. E aí a história é muito emocionante, que aí bota o pessoal para chorar o tempo todo, né? Nós sempre falamos aqui que o Allan Kardec era druida, aí você está dizendo agora da Marcela que é a druida. Não, ela vivia entre o povo celta, que era dos druidas ali. Se ela era druida, a gente não sabe direito não, né? E o que era druida? Druidas é um povo que já tinha um pensamento muito mais voltado para a espiritualidade mesmo, né? E embora os cristãos acusassem eles, diziam que eles eram devoradores de gente, adoradores disso e daquilo, mas era muito mais, porque a gente sabe como que o cristianismo no começo agia para derrubar todo o resto, né? Que não pensava como eles. Então os pensamentos dos druidas eram muito mais parecidos com os nossos hoje, da espiritualidade. Inclusive foi eles que começaram a fazer justamente não significa adoração, mas os cemitérios gravados o nome das pessoas nos cemitérios, né? Mas dava muito mais valor para a natureza, para a espiritualidade. É. Então o conhecimento dos druidas foi muito perdido com a derrota do povo celta, né? Pelos cristãos. O conhecimento ficou muito perdido. Cristãos ou romanos? Era cristão, né? É claro que foi Roma que dominou, né? Você está certo de fazer essa correção, porque na realidade primeiro é só romano, depois que eles se tornam cristãos mesmo, de verdade, né? O povo romano se torna cristão é depois, mas o Império Romano que dominou o mundo inteiro. Sim. Então destruía, quem não aceitava eles destruíam. E foi o que aconteceu com o povo celta, eles destruíram. Mas depois foram destruídos por um povo que era supostamente muito inferior a eles, que eram os bárbaros. Né? Mas na Idade Média que tem, aí sim que ela descobre realmente essa diferença, que ela achava que era diferença, mas na realidade ela acha que ela falhou com a mãe dela. E foi que na situação que ela estava, mas não foi também. E fica bem esclarecido para ela nesse ponto. Aí a gente vê bem a vida da Fernanda hoje e o que ela fazia naquela época também. Né? E as duas trabalharam muito tempo junto, na época da peste negra, ali, com trabalho de cura, com todas essas coisas. Depois ainda viveram na França um tempo. Né? Ali, já na Idade Média, já foi na França, não foi do lado inglês, não. Já foi na França que eles viveram. E depois, na Revolução Francesa, um tempo, aí depois aparece em Jacareí. Mas é uma sequência assim, emocionante de acontecimentos na vida delas, na vida da família ali, que envolve esses espíritos já conhecidos, que é muito emocionante e chega, culmina, né, com a encarnação dela aqui em Jacareí, contada por ela, contada pela Marcela. Então a gente vê que Jacareí, como diz o Monte Oliva, tem importância, né? Tem muita importância no cenário espírita e também na história, né, João? É, porque na realidade ela está ali em Jacareí, mas é, o grupo atua na região inteirinha, né? Porque é um núcleo, né? É uma casa que está no lado espírita. A casa da Marcela, ela fica mais ou menos acima ali da Rodoviária Nova de Jacareí. Né? Que aí a gente descreve também no livro como que é que funciona essa casa do lado espiritual. E a casa da Marcela mesmo, a nova casa que está sendo construída, é ali pertinho também. Pertinho, porque hoje a casa da Marcela ainda funciona na casa dos pais, dos avós da Marcela, do João Cassal e da Dolly Cassal. Né? Jorge, o que nós temos mais? Estamos chegando aí, 9 horas. Claro, a Fernanda tem um recado para passar aqui. É, respondendo à pergunta, não é? É, lembrando que o trabalho de psicografia não ajuda só os encarnados, ajuda muito nós que estamos do lado de cá a passar e afirmar nosso amor e a nossa saudade. Pai, meu anjo amigo, Rui, saudade do seu abraço. Dodô. Ele não prestou atenção. Oh, Rui, oi? Você não prestou atenção no recado, porque a Fernanda vai ler outra vez. Vai lá. Lê para mim, então. Uhum. Peguei aqui um bilhete. É, lembrando que o trabalho de psicografia não ajuda só os encarnados. Ajuda muito nós que estamos do lado de cá a passar e afirmar nosso amor e a nossa saudade. Meu pai Rui, meu anjo amigo, saudade do seu abraço. E ele está aqui. Se eu ficar mais um pouquinho aqui, ele passa uma carta agora para você. Está muito presente. Não, eu sabia que ele estava aqui hoje, né? Ele viria hoje aqui, né? Porque daqui a pouco a Fernanda passa. Pode tirar as folhas aí que ela vai passar. Ela vai passar daqui a pouco. O pessoal não vai poder ler a carta. A gente não vai poder ler aqui hoje porque vai acabar o programa, mas que o Dodô vai escrever agora, vai escrever aqui pela Fernanda. E depois, na semana que vem, a gente lê. Não tem problema, cara. Tem dúvida. O recado que ele vai passar aqui. É porque o Serginho tinha acabado de entregar para mim aqui o bilhete do Osnildo Duarte, da Aparecida de Oliveira Peixoto, da Vilma Torres e do Zenildo Rodrigues para sorteio do livro. Isso, né? Aqui vai para sorteio. Vocês não foram sorteados ainda não, viu? O Serginho vai sortear aqui. Junto com os outros aqui. E a gente daqui a pouco já passa para vocês. Já falei, paz e alegria em seus corações. Daqui a pouco a gente coloca aqui também os sorteados que eles estão fazendo aqui agora, tá bom? Rui, as pessoas que quiserem ir na casa da Marcela, pode ser no dia, na primeira semana do mês, na primeira quarta-feira do mês, a partir das 17 horas, o pessoal já está lá fazendo as entrevistas. Que entrevista é só o nome de dizer, né? Pegando as suas senhas lá para passar pelos médios e fazer o trabalho de tentar receber uma cartinha dos seus entes queridos. A Casa Marcela fica na rua Danton de Siqueira Malta, 301, Jardim Santa Maria, em Jacareí. Rua Danton de Siqueira Malta, 301, Jardim Santa Maria, em Jacareí. Temos os sorteados aí? Sorteados agora. Olá. A Vilma Torres é um. Ganhou o livro lá doado pela livraria Casa do Caminho. E a Fátima Reiserman. Acho que é Reiserman o nome dela. Fátima Reiser. Desculpa se eu estou falando errado, viu, Fátima? Mas aí com esse nome aqui, só pode ser eu não falei Fátima, é Tatiana. Essas letras aqui, é sua agora? A letra é do Serginho. É Tatiana, né? Tá entendendo, Fátima? Ó, o negócio tá feio aqui. É Tatiana Reinesman. O pessoal puxa o nosso tapete. Vocês podem comparecer a partir de amanhã na livraria Casa do Caminho para retirar os seus livros. E quem vai fazer a prece de encerramento, Rui? É a Fernanda, faz? Né? Não. Ela falou que vai escrever agora, por isso que ela não vai fazer a prece. Ah, não vai fazer a prece. O Serginho faz a prece de encerramento? Só pra... Então, você faz, Rui, a prece de encerramento. Só, pessoal, muito obrigado aí. Obrigado, Rui, por ter me entrevistado hoje, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa obra, o livro da Marcela, que é muito interessante, que está fazendo bastante sucesso, graças a Deus. E a casa da Marcela merece, que é uma casa que trabalha para o bem. E a Marcela também é uma menina que trabalha para o bem, junto com todo o grupo dela, Marcelo, Tiago, Sofia, Lucas. E se a gente for falar o nome do pessoal que trabalha lá, é muita gente. Fora os outros mais velhos que já estão lá também, espíritos, né? E toda a equipe da Casa da Marcela, também do plano físico. Um grande abraço a todos. Rui? Nós temos que agradecer ao Serginho Alves, que esteve aqui conosco hoje. a Márcia, que está aqui também com a gente, que é a esposa do, do Serginho, e fez um bolo delicioso para a gente comer agora, depois do programa. O que mais? Agradecer a Fernanda, ao esposo, ao Inácio, através da, da máquina de som, e ao Serginho nosso, que é o que fica na, atendendo aos telefones. Mais alguma coisa, Serginho? Ah, o Serginho já deu seu bom dia para os nossos ouvintes. Dá um tchau agora, Serginho. Travou, pode falar você. Vamos para a prece. Então nós vamos encerrando o nosso programa. Então eu queria trazer essa mensagem de um pai que teve que sepultar seu filho, que é o nosso querido Dodô. Vivia muitos sonhos, muitas esperanças, muito alegre, muito cantor de rock, sempre barbudo, cabeludo, era aquele que gostava de música, principalmente do rock pesado. E é esse nosso querido amigo, meu irmão, meu companheiro, Dodô, que eu senti muito a sua ida para o mundo espiritual, porque além de ser um bom menino, era um grande companheiro. Era aquele de, companheiro de todas as horas. Então eu quero, através do Dodô, homenagear a Sofia, ao Marcelo, ao Tiago e também a nossa querida amiga Marcela, que foi justamente aquela personagem do nosso dia de hoje, aquela que vem trazer para a gente uma série de conhecimentos. E assim nós aproveitamos esses instantes. Vamos levar os nossos pensamentos a esses nossos amigos que lutam incessantemente no mundo espiritual para trazer, para ajudar, para trazer coisas lindas, para trazer a consolação através das cartas. E eu vou em nome do meu filho Dodô, que sabemos que está muito mais vivo hoje, está muito mais perto de nós, porque está no mundo espiritual. Vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui encarnados, agradecendo ao nosso grande Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, porque Jesus ensinava, mas também dava exemplo, e agradecendo a toda a espiritualidade que nos envolve, inclusive no nosso programa. Nós sabemos, temos certeza que tem muitos amigos aqui do mundo espiritual nos auxiliando, nos conduzindo, fazendo com que a gente faça a coisa certa, com muita alegria, com muita tranquilidade, com muita serenidade. E assim nós vamos pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que possa envolver todos aqueles que residem nessa cidade de São José dos Campos, em Jacareí, quer dizer, enfim, aonde nós pudermos chegar com os nossos pensamentos, e através desses nossos irmãos que trabalham nessa colônia espiritual, que eles possam receber as nossas vibrações. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Thank you. quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando assim do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!